claro, a eletricidade, o luar de mil watts. Já não morro mais de medo, que o tempo escova pelos dedos. Já não sinto quase nada, na madrugada. Asfalto, quero me injetar. Quero o perigo correndo comigo, sem nunca poder me alcançar. Já não morro mais de medo, e o tempo escova pelos dedos. Já não vejo quase nada, sobre a luz. Escorra pelos dedos. Já não sou mais.